Simpatia mais uma vez no ar, Moqueca Tri. Uma experimentação sonora, uma viagem estupefaciente através da música, pelas ideias mirabolantes de G. Muniz e Conrad Rose. Ora com as choronas e até a meia hora, só vozes femininas no Moqueca falando de samba de break, samba canção seresta e blá, blá, blá. Um recado aos candidatos e aos adoradores de candidatos: a sua buzina não me convence. Se quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira de um riachão. À noite tem um violão, uma roseira cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoa a nossa união. Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista, tem jornal e tem revista e um acordaque pra tirar nossa fotografia, vai ter retrato todo dia. Um papagaio que eu mandei vindo para, e um aparelho de rádio batata, e um violão que desacata. Oi, tá faltando uma mulata. E se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz grossa, fica lá na roça, à beira de um riachão. À noite tem um violão, uma roseira cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoa a nossa união. Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e numa estranha pista, e tem jornal e tem revista e uma Kodak pra tirar nossa fotografia, vai ter retrato todo dia. Um papagaio que eu mandei vindo para, e um aparelho de rádio batata, e um violão que desacata. Porque eu disse que faltava alguma coisa, realmente tá faltando uma mulata. Ouvimos Bibi Ferreira, Na Minha Palhoça. do Noel Rosa. E agora a gente vai ouvir Miriam Batucada. Meu Romance. Embaixo daquela jaqueira que fica lá no alto majestosa, de onde se avista a turma da Mangueira, quando se engalana com suas pastoras formosas. Ai, foi lá que Nick diz que nosso amor nasceu na tarde daquele memorável samba. Eu me lembro, tu estavas de sandália com teu vestido de malha no meio daqueles bambas. Nossos olhares cruzaram e eu, pra te fazer a vontade, tirei fora o colarinho, passei a ser malandrinho, nunca mais a cidade pra gozar do teu carinho na tranquilidade. E hoje faço parte da turma, no braço trago sempre paletó, um lenço amarrado no pescoço. Eu já me sinto um outro moço com meu chinelo salão. Essa nega samba. É que a nega vem

na. E agora uma viagem ao Rio Antigo na voz de Alcione. Um samba canção do Chico Anísio. Boteca de Siri na Rádio Campeche. Quero bate-papo na esquina. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O ontem no amanhã. Eu que pego o bonde 12 de Ipanema pra ver o Oscarito e o Grande Otelo no cinema. Domingo no Rio. E deixa eu querer mais, mais paz. Quero um pregão de garrafeiro, Zizinho no gramado. Eu quero o chão da sincopado, Taioba bagageiro e o desafinado que o Jobim sacou. Quero um programa de calouros com Ari Barroso, o Lamartine me ensinando um lá gostoso. Quero café Nice de onde o samba vem. Quero o carnaval com serpentina. Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina. Os anjos do inferno, quatro ases e um corinho. Eu quero porque é bom. É que pego no meu rádio uma novela. Depois eu vou lá, rapaz, faço um lanche no Capela. Mais tarde eu e ela, nos lados do hotel. Quero um som de fossa da Dolores, uma valsa do Orestes, um zum-zum dos cafajestes, um bife lá no Lamas, cidade sem aterro como Deus criou. Quero chá dançante lá no clube com Valdir Calmon, trio de ouro com a Dalva, estrela d'alva do Brasil. Quero Sérgio Porto e o seu bom humor. Noventa e oito ponto três, Rádio Comunitária Campeche. De galho em galho vai voando o passarinho, que de mansinho é que chega a liberdade. De flor em flor a borboleta vem sorrindo, e não se fala de outra coisa na cidade. Ela fugindo de um colecionador, ele com medo da PM distraída. De vento em vento se encontraram numa flor, e não se fala de outra coisa nessa vida. Com muitos toques ela fez o seu contato, e ele emplumado pra causar boa impressão. E eram dois a bater asas pelo mato, sincronizados nos arroubos da paixão. Thank you. galho em galho vai voando o passarinho, que de mansinho é que chega a liberdade. De flor em flor a borboleta vem sorrindo, e não se fala de outra coisa na cidade. Mas toda história tem destino que merece, e a natureza fez por bem de intervir. De mais a mais é cada qual com sua espécie, e não se fala de outra coisa por aqui. Agora no Muqueca de Siri, Ana Paula da Silva, Em Torno do Samba. Eu giro em torno do meu samba, faço do samba minha trincheira. Eu sou escravo do meu samba, vivo do samba a vida inteira. Paladar. Agora com vocês, Baby Consuelo do Brasil, a mulher do abraço mais demorado e profundo do mundo. Malandro. Carvalho, obrigada pelas flores. Obrigada pelas rosas que me deste, amor. Eu te agradeço com ternura e fervor. Não me esqueci, nem esquecerei jamais. O buquê de flores, todas elas naturais. Hoje faço a minha retribuição e te ofereço em troca. Esta canção inspirada em flores iguais às que eu recebi, nunca me esquecerei de ti. Obrigada. Obrigada pelas rosas que me deste, amor. Eu te agradeço com ternura e fervor. Não me esqueci, nem esquecerei jamais. Faça minha retribuição e te ofereça em cravos, dálias e jasmins. E lembro aquela noite linda, cheia de emoção, e canto com muita alegria esta nossa canção. Obrigada. Abre um alho e pega um dente. Joga a mostarda preta, abre a tesoura em cruz. Tampa todos os buracos porque ela entra pelo ar. Tiri-titi, tiri-titá. Ela entra pelo ar. Cuidado com o buraco da fechadura. Vamos arrumar uma arapuca? Ela entra e fica presa. mas ela é triste de pegar. Eu sou bruxa. Ô, senhora, cruz credo, eu não. Ela é uma bruxa. Olha, olha, olha, olha. O menino tá com uma soltura. Dá até dó de ver. Tá magrinho, miudinho. Tá empresado mesmo, tadinho. Tá embruxado. E o Silvério? Ah, o Silvério tá com o corpo todinho, todinho, todinho crivado e umas mordidas. Umas manchas roxas. Já fizeram de tudo. Passaram o remédio e manhã adiantou. Eu já disse, né? Queima palha de alho e bota a manga emborcada debaixo da cama. Homem que tem medo de bruxa tem uma espécie de medo de mulher. Homem que tem medo de bruxa tem uma espécie de medo de mulher. Homem que tem medo de bruxa tem uma espécie de medo de mulher. O homem que tem medo de bruxa tem uma espécie de medo de mulher. No fundo, estamos ouvindo Catarina, a ópera da Ilha, um trecho interpretado por Gê Muniz, com música de Marcelo Muniz, ao fundo. No lado A do programa, ouvimos no programa 227 do Boteca de Siri, abrimos com Choronas, Choro de Domingo. Bibi Ferreira, Na Minha Palhoça. Composição de Noel Rosa. Depois ouvimos Miriam Batucada, Meu Romance. Grace Carvalho, Samba Condengo. Ouvimos também Marília Pera, Saudosa. Uva de Caminhão, grande atriz. Composição de Assis Valente. Outra atriz também ouvimos, Zezé Mota, Rita Baiana. Depois do samba de breque, continuamos com vozes femininas nesse primeiro bloco do Moqueca de Siri. Partimos para um samba-canção Rio Antigo, composição do Chico Anísio, na voz da grande Marrom Alcione. Depois ouvimos Tereza Cristina e Grupo Semente, A Borboleta e o Passarinho. Violão do Pedro Miranda, lindo. Ana Paula da Silva, Em Torno do Samba. A Baby do Brasil, Malandro. Isso mesmo, Salve a Malandragem. E Bete Carvalho com Obrigada pelas Flores. Ao fundo estamos ouvindo Catarina, uma ópera da Ilha. Que foi uma peça realizada aqui em Florianópolis, produção Manezinha, de 1996. Nós captamos o som da Cera da Benzedeira, feita por mim. logo em seguida vamos ouvir Grupo Engenho, Barra da Lagoa. Mas para fechar a cena da Catarina, a cena da benzedeira, nós vamos fazer uma reza, uma benzedura, abrindo os caminhos. De paz e de luz aqui para a ilha e para o mundo inteiro. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri. Este programa vai ao ar toda quinta, das 8 às 9 da noite, e também domingo, das 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3. Também na internet, é radiocomunitariacampeche.com.br. No streaming. E depois o programa fica documentado para todo sempre no archive.org. E aí se liga, homem que tem medo de bruxa tem medo de mulher. Querida, tu terás proteção. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua. Tosca, marosca, rabo de rosca, novelo na tua mão e rei na tua bunda. Por cima de silvado e por debaixo do telhado, em nome de São Pedro, São Paulo e São Fontista. E por riba da casa, São João Batista. Bruxa, tatara, bruxa. Tu não me entres nessa casa, nem nessa comarca toda. Santos, amém. Hoje tô triste, pescador, perdi o amigo. Chicão morreu de cansaço dos barcos lá na Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão. Aqui é rendeira da lagoa. Lagoa da Conceição. Hoje tô triste, pescador, perdi o amigo. Chicão morreu de cansaço dos barcos lá na Bahia.

mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora, eita piula, flecha certeira. 98.3, uma frequência comunitária. Do B do Muqueca de Siri, ouvimos a cena da ópera da Ilha Catarina, uma ópera da ilha de 1996, a cena da Benzedeira, interpretada por Gê Muniz, com música de Marcelo Muniz, que abriu o lado B junto com o grupo Engenho Barra da Lagoa, depois Yvon Cury, Farinhada, Djavan, Farinha, Raimundo Sodré, daqueles festivais dos anos 80, A Massa, três músicas sobre mandioca, macaxeira, aipim. Viva o pirão! E a piroca. Aí depois foi Flecha Certeira, com Eita Piula. E no fundo estamos ouvindo Barbatuques com Baião Destemperado. Muqueca de Siri, toda quinta, de 8 às 9 da noite. E domingo, de 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Campeche, 98.3 FM. Uma frequência comunitária. Estamos acabando o programa de hoje. Queria mandar um beijo para minha filha, Rebeca, e para toda a minha família. E na próxima música, a gente tem uma surpresinha para comemorar o dia de ontem, com a vitória do Biden. Não é porque ele ganhou que a gente está comemorando, mas é porque o outro perdeu. Isso sim é uma grande comemoração, uma luz no fim do túnel para 2022 no Brasil. Tenham todos um excelente domingo, paz, saúde, trabalho, sorte, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Ô Zé, 6 horas no Queimazóio pra ver o Flamengo detonar o Galo, valeu? E agora vocês ficam com a Ilha Rá-Tim-Bum, processo de oficina do Castelo Rá-Tim-Bum. Uma música de Gilberto Gil, em homenagem à calopsita mais patética da história do mundo, Donald Trump. You are fired. Pessoa nefasta. 98.3, Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Sem editorial e sem censura. Pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma que cesta, essa cara. Esplêndido.